Gospel Gangsters Brasil, Sem Volta, Pretinho Black, Anderson Liberdade Assistida, 8.0 na escala Richter, e é sério, terremoto que abala o inferno. Seguindo a voz, sentindo os tremores, eu vejo o momento após. Pedidos, clamores, desejos, é bom pra nós. Terremotos de bênção, eu vejo o momento a sós. A guerra em orações, joelho, espera a mudança na minha nação. Seguindo na calma, mas não se rendeu, força e poder sem comparação. Só sem prisão, liberdade pros meus. Sempre esperei pela emoção de ver que está perto, se rendendo a Deus. Buscando a paz e a salvação, os planos deles são maiores que os meus. Então fica ligado, o caminho é sem volta. De toda forma, seguindo te alcança vitória. Final da história, temores, guerras, nova trajetória. Da pior forma aprendi, conselhos são memórias. Sem volta, dando uma volta no beat, fazendo história. Nas ruas a trajetória, na track, vidas em prova. Talvez do tempo outrora, na sigla vem a memória. Fundamento de tudo no ciclo, Cristo é a glória. Terremoto de ilusões, muitas decepções. Em nota avalanche, destrói caminhos, se sobrepõe, desce a cova. No mundo cego tropeça, quem não tem olho é tolo. Quem corre alcança vitória, no moio velho. Esse é o jogo. Quem corre alcança a vitória no moio, vença o jogo. Na minha visão vou crescendo, escolhendo viver. Cada dia que se passa minha fé vai crescer. O meu tamanho é pequeno, mas eu tenho proceder. Quando chega terremoto a sua base vai temer. Porque o rap fala, te alerta e te orienta. Acima de mim, o criador que me sustenta. Quem tá perto de mim, chega junto, aumenta a banca. Na escola da vida aprendi, fazer a soma. Quantos que vem, quantos que vai, eu vou vencer, eu sou capaz pedindo paz pra todos os meus manos. A terra tem céu, chora, lágrima é oceano. Seja louvado sempre. Nem Valdívia, nem Arica, regiões do Chile. Se ouvir um terremoto com essa magnitude, ao ouvir a sua voz dizendo está consumado, todo o céu se escureceu, o véu rasgou de cima a baixo. Eu sei que era aparência, mando, mas sua vida me alcançou. Me deu voz na escuridão e os pecados perdoou. E a nossa vida não é mais a mesma depois desse encontro que abalou as estruturas. Só quem vive tá ligado. Isso é muito mais pesado que a letra desse rap e será eternizado na batida desse track. De Brasília, SP canta liberdade. Vive se escuta a nossa voz, é só a ecoada dele. Cê não tá ligado, 2 milhões de feridos. Todo joelho se dobrará quando ouvir rugido. O terremoto da voz do leão acontecerá. E nessa hora, todo joelho se dobrará. Aprendi que devemos meditar na Bíblia para prosseguir. Pregando sempre fica calado, evangelho abençoado. Aquele que está de bar, a unção de Deus. Ensina os doutores plebeus, a todos ateus, até fariseus. De nome renome. Não importa onde, se é perto ou se é longe, sigo adiante, pegando o evangelho, sou da criatura. Descalço, calçado no meio da rua. O Espírito Santo de Deus me inspira aqui. Tudo posso, Deus fortalece. Falo disso, meu irmão, nunca esquece. Tanto posso na pobreza, na fartura, o Senhor comigo continua. E foi assim quando Jesus morreu. Houve um grande terremoto, ele abalou o céu, a terra e o inferno. Ele mudou e rasgou a história no meio. E assim somos nós, como igreja, como soldados, como cristãos. Estamos aqui chamados para abalar a estrutura, para provocar um grande terremoto. Yeah!